de tentar acreditar que me esqueceu. Você diz não querer, mas lembra muito mais que eu. Ataca na primeira vez que a gente fez amor, a luz, a lua. Ou toda vez que você vai pra casa e passa em frente à minha rua. Para de contar pras suas amigas que já me esqueceu, que sou página virada na sua vida. É mentira, é mentira. Se quando bate a saudade você liga. Para de bobagem, fica aqui em casa, tudo é teu. E nem precisa vir à noite escondida. É mentira, é mentira. Se quando bate a saudade você liga. Sorriso maroto, imagina! Você diz não querer, mas lembra muito mais que eu. Da data da primeira vez que a gente fez amor à luz da lua. Ou toda vez que você vai pra casa e passa em frente à minha rua. Para de contar pras suas amigas que já me esqueceu, que sou página virada na sua vida. É mentira, é mentira. Se quando bate a saudade você liga. Para de bobagem, fica aqui em casa, tudo é teu. E nem precisa vir à noite escondida. É mentira, é mentira. Se quando bate a saudade você liga. Para de contar pras suas amigas que já me esqueceu. Ô Juninho, ela quer mentir pra mentiroso. Logo eu, moleque transante da pista. Se quando bate a saudade você liga. Para de bobagem, fica aqui em casa, tudo é teu. E nem precisa vir à noite escondida. É mentira, é mentira. Se quando bate a saudade você liga. Se quando bate a saudade você liga. É mentira, é mentira. Se quando bate a saudade você liga.